Dime. Estacionado 3627. Ora, Jimmy. Confirme, estacionado 3627. O centro Recife me mandou chamar o controle. Aguarde só um segundo. Porta, ação de identificação e aguarde. Usou o 90, 3137. Mantenha escuro. Só 3858, contato radar, passando a posição FABOG, desça para 2 mil pés, chegada a Mare, ajustado 190, 191. Só 3137, chame agora o centro Recife, frequência 1251. 1251, só 3137, obrigado, boa noite. Salvador, voo 8885, informação encerrada. Autorização Guarulhos. Oito cinco, Guarulhos, 360 aprovado, passo cópia. Pronto, voo 1825. Correio do Guarulhos, 360, rota conforme o plano, drive, pisolou no meio, aprova até o jogo. Decolando no zero, curva direita, no perfil da Daela, lei da Pogê da Fabrite. 5443, o transponder controle 199.8. Autorizado 360, rota conforme o plano apresentado para São Paulo, Guarulhos, 3016, Bravo Céu do Rio. Decola da 10, primeira curva direita da El Leda, depósito ainda vai abrir. 5443 no transponder 198, gol 1885. Pelo quando o plano puxa para. Semana pronta, o gol 1885. Gravador, boa noite, é o 10362, descida 160 para 1250, repito, quem tem informação certa? 3662, acione identificação, desça para 2000 pés, chegada Mari, ajuste 10111. Autorizado 2000 pés, chegada Mari, 10111, é o ajuste 10662. Menos 303 aprovado, está. Sérgio Cazulu, acionado 0110, mantenha o litoral, reporte ingressando Interlagos. Gente, iremos coordenar com a torre de controle. Salvador, gol 1613 para o táxi, com uma centena a bordo, 3 horas e 53, obviamente a piscina. Dado táxi via Pátio Índia, reporte esperado 10, da torre 695, ajuste 1011, morro. Pátio Índia 295. 11, boa. Torre Salvador Gol no meio, no 13, ponto Cidadão, já está pronto. Tente o meio no 3, autorizado a linha decolar, vento 090 graus, 8 anéis. Autorizado a linha decolar, pressão 0, gol no meio, no 13. Autorizado, tá 3252. Autorizado LS 109. Decola os 44, controle 119, decimal 8. 1998, boa noite, até breve. Controle Salvador, muito boa noite. Gol 1613. Decolou opção no 0, cruza 1600 metros. Vendo 3, contato radar, sobra 360. Sobre contato radar em ascensão 360, gol 1613. Hotel Escazulu, chama a torre 1895. 295, grato. 3858, torre 1895. 3858, obrigado, boa noite. Tá 3662, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado de LS, reportamento estabilizado, tá 3662. E confirmado, vai fazer pouso em buraquinho? Vai pra pouso no Pátio 3, então. Ah, ok, pouso no Pátio 3, sim. Então, prossegue pelo litoral e chame passando o buraquinho, ok? Chama na azul. Puxa, não zero não. Pouso. Salvador, uma boa noite, tá? 3858, final da 10. 158 de pouso, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso na 10, tá? 3858. Extensão decolar com o litoral sul, litoral norte. Está autorizado no 7 direita ao litoral sul, 500 pés, 02PB, 3.0170, contra 198. Estamos 45, certo? Sim, semitor agora 295, parece um ataque de decolagem, 1011, ajuste no voo. Foi, o hotel Oscar do Lourdes está na vertical de buraquinho. Gente, Zulu, vai para o Pátio 3, pode fazer aproximação aí para a cabeceira 28, que é diretamente para a cabeceira 28, aguardando para aproximar via 28 e Pátio 3. Ok, vai aproximar então pela 28, para visual com a nave pousando no Pátio 2. É afirmativo, assim que ela controlar, isso já pode aproximar pelo 28 e vir até o Pátio 3, ok? Ok, obrigado. Autorizado, chama para o táxi de colagem. Então, acho que o Zulu dá presente agora, preenche as manobras para aproximar via 28 e parte 3 na minha escuta, ok? Sim, vai aproximar o Zulu. 3858, solo 48, livre direito, 219 solo. Alô, Salvador, uma boa noite, na 3258. 58, boa noite, Alfa, repórter, FSDS. Alfa, repórter, FSDS, na 3258. Não, 5-4, boa noite, 3662. Ok, cruza a pista, possível para taxi Alfa e taxia seguindo a aeronave para levar a parte 3. Chamou 219 solo para a entrada da parte 3. Ok, ciente, Zulu. Se possível, o senhor dá presente, evitando aí o sobrevoo da aeronave, vai direto para a parte 3. Ok, está autorizado então, direto para a parte 3 e reforme no solo. Zulu. Salvador, uma boa noite, até 3662, passou o externo agora com o trem baixo, checado, estabilizado, LS no zero. Gente, 3662, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 8 nós. Autorizado pouso, não no zero, para o até 3662. 5, portão 9, para o pistão em estacionamento. 3-0, chame 9, chame o taxi. Autorizado, chama o taxi, deu bom hoje. 358, Juliette, portão 3. Juliette, 0-3-3-2-5-8. Salvador, boa noite, é o F5827. Prossiga. Está ciente da Serra para o Galeão. tem a possibilidade de uma decolagem um pouco antes possível? Eu posso um nada no sistema, qual horário do plano? Horário do plano é 2-4. Se existe alguma possibilidade de decolar um pouco antes, então você pode de plano para a Copa, se quiser. E se assim que eu tiver já autorização no sistema, eu já chamo, ok, Web? Muitíssimo obrigado. O Charlie Alfa Tango pode prosseguir até a pista no 7, aguardar para iniciar a decolagem de pós-passagem da aeronave na final da 10. Charlie Alfa Tango, informe fora do solo, vento 100 graus, 10 mais. Uno 163, chame centro Recife 26. Recife 1265, até breve. 1260. Uno 260, chamará, boa noite, até breve. Visão direito 219-3662. Tá falando, falou, tá faltando. Dorma, boa noite, Altan 3662, livrou aqui. 362, prossiga via Alfa e reporte ainda de direito. Autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette, 3662 da Tena. Vou no 825 para o táxi, 540 a bordo, 359 a tonelinha, Fernando Galeão. Táxi via Fátio, Índia, eu posso esperar dar 1-0. Lá a torre 1 no 895, ajuste em 1. Fazendo táxi, 0-2-1-1-1, voo 1 no 885, boa noite. Podia só repetir o POB, é 140 ou 40? 140, 140. Controle Salvador, copia o Charlie Alfa Tango. Controle Salvador, Charlie Alfa Tango. Possível. Pode confirmar a frequência do controle, se a gente vê? 119, decimal 8. 398, ano. Portão 08. Cima de visual com tráfego da rua após a passagem, ingresso na Juliette para o portão 08, 3662. Tá, decolou da 17, passando Piatã, vai para sobrevoo em Taparica, na sua escuta permanente. 500 ou 1000? Vou descer tá 1000. Pode falar o da barra. Pode da barra, tá? Prossiga, na escuta. Autorizado Salvador Rima, 510. Decolando. O senhor tem condição de decolar a partir do pátio 3? Sim. Então, coordenação com a torre, após o acionamento, decolando com o ProNorte para o HDR Mar. 01 no 0 transponder, controle 198. Costa Zulu, tem livre acionamento e para o táxi de decolagem vai transferir para a torre agora, 3895, ajuste 1011. Qual o POB? Afirmativo, táxi até aqui próximo ao a cabeceira 10 inicialmente para evitar o sobrevoo da base aérea e aqui da interseção da saída PAT 3, aí vai decolar com proa após a decolagem da aeronave da Gol. Oscar Zulu está autorizado aí agora direto via cabeceira 10, depois estou a proa norte para o Enrimar, porte visual com o ponto. Está iniciado, Oscar Zulu, reportando. Oscar Zulu, escuta. Está escuta, 572, 5827. Transcota, 36 horas aprovado. Pronto, pode, manda. Luizado Galeão, 360, rota Pizolo 10, decola na 0, curva direita, perfil da Abaão, Lida, pós Lida, voa Grid, onda setor UV. 54, 57, transponder, controle 398. Luizado 360 para o Galeão, decola da pista 10, curva direita, perfil da El, Lida, Grid, intercepta a Pizolo 10, transponder 54. 7, o controle operacional 198 é o web 5827 na ponte número 4. Chama quando pronto, posiciona. Obrigado, chamada quando pronto, 5827. 1895. Frequência livre até a volta.